já vi você, mas não sei bem aonde. Tenho a impressão que vi você na hora da prisão. Só pode ser engano, seu menina. Eu não sou daqui e aquele ali, juro, nunca vi. É curioso, mas eu juraria. Mas já que diz não, é sua razão. Eu nunca pus os olhos nesse cara. Eu acho que vi você por ali. Eu nunca vi esse cara! Pedro, veja só o que você fez. Você o matou de vez. Mas você viu o que aconteceu? Ou era ele ou eu? Você negou e ele previu, e foi o que se eu vou fazer. Vamos repetir, sim. Eu tinha muitas esperanças, mas nós erramos, isso eu sei dentro de mim. Vamos, diga logo se é um sonho ou não. Vamos repetir, sim. Falou e disse, disse bem. Você correu demais para atingir logo seu fim. Melhor parar em tempo do que se machucar. Vamos repetir.